Ei, me disseram assim, mano, no seu clipe falta Ice Lean. Falta umas mina rebolando e os mano contando dinheiro e fumando um green. Eu não sou assim, mano, eu nem fumo. Ele olhou pra mim, tá tranquilo, bro. Eu também não sou, mas finjo que sou e tô ganhando um din. Mano, eu não tinha porra nenhuma, nem tinha grana pra pagar busão. Tudo que é grande começa com sonho. Sonhos eu tive bem mais de 1 milhão. Então quando eu paro, penso e componho, lembro a mim mesmo que eu tô no Brasil. Terra do samba, do food de mesa, dos rappers fascistas e das fake news. Terra do medo, da milícia, do corpo que cai na viela. Vou mandar matar cada agatha que sonhava em crescer na favela. Difícil é viver na tormenta, você tenta seguir adiante. São 80 tiros, 80, 70 não foi o bastante. Então foda-se o hype, onde cê tava quando eu dependia de edital do Vai? Quando eu pulava a catraca do buzo, cortava a cidade igual sabre Jedi. Se o DJ Zala colava discote, não foi por esporte, não é agora que vai. Fila da puta, mantém sua conduta, respeita minha luta que eu sou samurai. E foda-se o hype, foda-se de onde cê vem, foda-se pra onde cê vai. Foda-se o tênis que tá no seu pé, se o seu coração é quem sempre te trai. Foda-se o carro que você dirige, se põe gasolina com a Max do pai. Quanto mais ego entrar na sua vida, pior é a arte que sai. Então foda-se o hype. Foda-se o hype. Tirei do crime, 2 manos eu tirei da depressão. 3 manos tirei da minha vida por não merecerem 1 minuto da minha atenção. 4 tirei porque estavam tirando e a rua não aceita essa atiração. E vários tirei do sufoco porque estavam lá quando eu precisei de uma mão. Vários só querem tirar sua família dessa vida dura, mas se for pra pegar num cano que seja o diploma da sua formatura. Andando fui pra Pirituba, quem pagava o lanche era a mãe do Ramon. E eu acredito que se eu senti fome foi aquela fome que nutre o meu som. Ei, pô, Projota, cê salvou minha vida. Moleque de vila me fez ser melhor. Me lembro um mano que perdeu a vida, um irmão de verdade que eu perdi pro pó. E quando eu ouço cê contar sua vida, me dá coragem de ir até o fim. E aquele irmão que tinha o mesmo sonho, hoje eu realizo por ele e por mim. Então quando cê for escrever, pode primeiro parar pra pensar. Vai falar sobre o que eles vão querer, ou vai falar sobre o que vão precisar. Essa daqui eu escrevi por mim, provavelmente ninguém vai escutar, porque é um som de verdade assim. Dificilmente é capaz de hypar, mas foda-se o hype, foda-se a grana, foda-se a fama, foda-se o naipe. Foda-se o VIP, foda-se o drip, foda-se o like. Construa seu arranha-céu, mas a vida é como um bonsai. Só quem conhece a raiz entende o valor de uma folha que cai. E foda-se o hype. Foda-se o hype. Foda-se o hype.